Não digam que não há dinheiro, portanto, o dinheiro está cá. A nossa economia teve um superávit de 5 mil milhões de euros, que tudo indica vão direitinhos para esse poço sem fundo da dívida. Tivemos um governo, enfim, mais papista que o Papa em relação, por exemplo, ao déficit de 1%, muito inferior àquilo que é a imposição, portanto, da União Europeia. Basta lembrar que 0,1% seriam 200 milhões mais que poderiam ficar aqui no nosso país para investir, para acudir a estas situações dramáticas. Existe dinheiro, haja vontade política para considerar, tanto que estamos perante um drama tremendo. O povo português esteve ao nível da solidariedade, mas o que sobrou em solidariedade falta em medidas designadamente orçamentais.